teu nome é tão lindo e tão poderoso. Não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, teu fogo consome. Não há outro nome majestoso, majestoso. Cantarei para que a terra ouça, eu louvarei para que os céus escutem. Santo és, santo és. Não temerei, pois tu estás comigo. Em tua presença encontrei meu abrigo. Aleluia. Tão poderoso, não há outro Deus além de ti. Tua glória inunda, teu fogo consome. Ou aflições vão me separar de ti, vão me separar de ti. Nem vento forte, nem tempestade, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti, vão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, nem as dores ou aflições vão me separar de ti, vão me separar de ti. Nem vento forte, nem tempestade, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti, vão me separar de ti. Oh, nem a morte, nem a vida, nem as dores ou aflições vão me separar de ti, vão me separar de ti. Nem vento forte, nem tempestade, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti, vão me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, tua presença.